Irmão Cod, Paulo Bre, DJ MJ, envolvidos na rima numa só voz. Dessa forma você presta atenção em nós. Bancadores, N, rapazes comuns, moradores do gueto que não carregam preconceitos. Piratininga é paralela ao Tietê. Olho daqui e não gosto de ver que vários manos estão engatados na maldita química, viciados. Me lembro dos chegados, finados, Pelé e Nenê. Não conseguiram dar um beck e encontrar a morte. E o que se pôde fazer foi feito, mas nem família, nem a ideia dos manos fizeram efeito. O pó e a pedra tem que acabar. É droga demais, matando os camaradas da quebrada. E não só daqui, também zona sul, zona leste, zona norte. Sofre com a praga que mata mano meu, mata mano seu e não para. Como passa esse veneno nas fronteiras, pra todas as cidades brasileiras. É, parece que esse pesadelo não vai mais acabar. Autodestruição aumenta em todo lugar, fazendo vítimas, desossando o valor, a vida desvalorizando. Quem será que tem o interesse em ver o povo na miséria, matando uns aos outros? Ouve aí, presidente, polícia, juiz, o RAP mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, que tem mano de Osasco, mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, ouve aí, ouve aí, ouve aí, bancar dois anos mandando ideia. Nos dão o crack, o álcool e o pó. Estamos consumindo bem, isto que é pior. Vista grossa na periferia, os boys são liberados quando pagam em dia. Forças armadas não combate a invasão, que chega de navio, de trem, de avião. Né não, quem deveria proteger é inimigo. Meu povo está fudido nas mãos de bandidos. O Ministério da Justiça é uma piada. Leis demoradas, meu povo não tem direito a nada. Pagar impostos é obrigação. Não temos segurança, saúde nem educação. Meu proceder ajuda você raciocinar, entender. Que o governo engana, trapaça, humilha os pobres, rouba, massacra. Meu povo sabe, não se mexe, se entrega. Mas temos que lutar pra ganhar a guerra. Esta justiça social covarde, assim caminha a humanidade. Ignorante, hipócrita, egoísta, mundo racista, materialista. Sem amor, sem fé, ninguém será feliz. Ouve aí, vou mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, que tem mano de Osasco, mandando ideia pro país. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, play out, play out. Ouve aí, ouve aí, ouve aí, bancar dois anos mandando ideia. Os nordestinos morrem como lá fora, África do Sul, Ruanda, Angola. A miséria vai dominando o mundo, e todo mundo assistindo tudo pela TV. Os lamentos, o crime, o choque, a criança com fome à beira da morte. A degradação do ser humano, ofensas, ódio, sangue jorrando. O desespero da mãe, do pai também, do filho morto na rebelião da Febem. Jogado baleado na rua de cima, na casa da esquina, no oitavo da chacina. Infelizmente boa notícia é raridade, tratam o povo com desprezo e falsidade. Impunidade gera revolta e angústia, roubam, matam, vivem às nossas custas. Traem a gente todo dia, isso não tem perdão. O povo tem que enxergar que tem poder nas mãos, deixar de ser marionete e contra-atacar. Pra melhorar não precisamos somente votar, temos que ter coragem para enfrentar o rei com seu exército sujo, com suas leis. Contra os corações malignos vou conspirar, pois eles fazem o meu povo se matar. Hoje muita gente consome o veneno, todas as classes sociais vai vendo. filho de rico, de pobre, é sério. Todas as raças no cemitério. Gente inteligente, jogando a vida fora, disposto pra família. Mano, acorda. O tempo passa tão depressa, estamos aqui. Ativa a mente, banca 2N. Onde estivermos, sempre ficaremos felizes. Ouvindo os irmãos, mandando ideia pro pai. Ouve aí, ouve aí, ouve aí. Tanta violência na cidade. Ouve aí, ouve aí, ouve aí. Enquanto você chora, quem controla o poder sorri. Ouve aí, ouve aí, ouve aí. Como sobreviverão? Ouve aí, ouve aí, ouve aí. Bancar 2N mandando ideia.